de amor. A vida é dádiva dada do Criador. Um copo de vinho, uma carta escrita, punho, rascunho dessa história. O frio de mês de junho, calor do seu abraço, um amasso quente. Só quem sente, sabe, compreende. Vai ser diferente, sentir no primeiro beijo o que era Gozolândia, virou desejo. Te almejo, te quero pra ser minha. Eu virei plebeu, você é a rainha que domina o reinado do meu coração, que fez nossa história virar canção. Não, é fogo de palha que apaga com água fria. Estava escrito, te queria, você me queria. O tempo sabia, os anjos brindavam no céu. Amor que alimenta e é puro como mel. É meu por você, escuta esse menino maluco. Por amor a gente dá a vida e atravessa o mundo. Faz o impossível e o possível pra sobreviver. Fica sabendo que eu amo você. Quando o coração da gente ama, a vida muda. A cabeça fica maluca, não tem vitória sem luta. Escuta, presta atenção nessa canção. A gente só faz o que manda o coração. Quando o coração da gente ama, a vida muda. A cabeça fica maluca, não tem vitória sem luta. Escuta, presta atenção nessa canção. A gente só faz o que manda o coração. O amor domina, quebra coração de pedra. O amor domina, quebra coração de pedra. O amor domina, quebra coração de pedra. Tudo depende da maneira que a gente enxerga a vida. As coisas simples viram coisas belas. O amor aquece, o coração descongela. Já era, a mente da gente fica pirada. Todo tempo do mundo é pouco ao lado da pessoa amada. Com a pessoa amada tudo é diferente. Ser diferente mantém o amor da gente. O oposto atrai, quando um cai o outro levanta. Se não for assim, de que adianta? Amar é sorrir, amar é chorar. Amar é estar em um outro lugar sem sair do lugar. Amar é do amor, está um palmo acima do nível. Incrível, viver sem você é inadmissível. E assim, nosso amor vai fluindo. Te amo e adoro ver você sorrindo. Sorria, deixe sua vida colorida. Seu sorriso é como a estrela que brilha no céu. Sorria, como as flores do jardim. Se eu te faço feliz, sorria pra mim. Sorria, deixe sua vida colorida. Seu sorriso é como a estrela que brilha no céu. Sorria, como as flores do jardim. Se eu te faço feliz, sorria pra mim. Quando o coração da gente ama, a vida muda. A cabeça fica maluca, não tem vitória sem luta. Escuta, presta atenção nessa canção. A gente só faz o que manda o coração. Quando o coração da gente ama, a vida muda. A cabeça fica maluca, não tem vitória sem luta. Escuta, presta atenção nessa canção. A gente só faz o que manda o coração. O amor domina, quebra coração de pedra. O amor domina, quebra coração de pedra. Quando o coração da gente ama, a vida muda. A cabeça fica maluca, não tem vitória sem luta. Escuta, presta atenção nessa canção. A gente só faz o que manda o coração. Quando o coração da gente ama, a vida muda. A cabeça fica maluca, não tem vitória sem luta. Escuta, presta atenção nessa canção. A gente só faz o que manda o coração.